That's a bingo. Começa agora Omelete Nights. Bom, então vamos lá, né? Mais um dia, mais uma gravação. Mais uma gravação. Mais uma alegria. Mais um dia sem água. O seu ouvido é Omelete Nights aqui. O que, que é, Romário? Olha, eu não posso reclamar porque água. Lá em casa não falta muita água, mas todas as outras casas que eu vou faltam água. Não sei o que acontece. Acho que eu sou eleitorado lá do governador, então na vizinhança não deixa faltar água. Deve ser alguma coisa assim. Mas aí eu fui numa outra casa que estava faltando água. Tinha um banheiro com, outro sem. Tive que usar o banheiro que estava com água. Fui cagar na casa do Pedrinho e aí me avisaram lá, porque tava faltando água. Isso é complicado isso, quando você vai cagar na casa do Pedrinho e não tem água, né? O que que você faz? É, cara, difícil, Pedrinho... cara. É. Porque quando não tem descarga, quando, sei lá, acontece alguma coisa, você pega e joga um balde d'água pra descer, né? Mas e quando não tem água, você faz o quê? Ou deve bater um desespero, né? Você vai cagar na casa do Pedrinho, fica lá o... A visita vai começar a ganhar balde d'água, eu acho. Você vai lá, vai chegar alguém na sua casa... Primeiro que, assim, eu não vou... Você não caga na casa dos outros? Eu nunca caguei na casa de ninguém. Eu já vomitei na casa do Hessel uma vez. Já. Mas eu nunca caguei na casa do Hessel. O que é pior, vomitar ou cagar? Vomitar. Sério? Acho que é vomitar. Não, não, vomitar é pior. Ele me deu bebida, ele sabia o que ele tava fazendo. Não, mas até ele aí... Ele me deu laxante, ele me deu bebida. Mas vomitar é mais nojento, porque eu vomitar não é uma também. Coisa que você faz todo dia. Cocô é. Mas então, era uma festa selvagem, né, Hessel? Era uma festa... Não, e talvez... Se você controlar o seu vômito assim, se você souber vomitar, tudo bem, né? Que? O problema é que não sabe vomitar. Não, né? Nego que vomita igual a Linda Blair também não dá, né? Não, eu não tô falando. Você tá dizendo que eu sujei sua Não, casa. Você sabe vomitar, você... Eu conheço. Pensei que o Eric tinha vomitado o teto da sua casa. Assim. Não, porque tem gente que não sabe, né? Lá, porra. Mas igual exorcista. Bombando. É, tem gente que é o exorcista, eu né? Eu sou tipo, aquele tipo de bêbado... O bêbado preocupado, o bêbado asseado. Você tá bêbado, tá passando mal, mas você tá super preocupado com a sujeira que você vai fazer. Depois, se eu sujei alguma coisa, eu limpo. Você limpou o seu vômito? Não, porque eu acho que eu consegui controlar ali, porque eu não sou daquele tipo de cara que tem que sair correndo pra vomitar, sabe? O ruim do vômito é que, assim, quando você, sei lá, alguém vomitou perto de você ou vomitou a hora que você tava passando, não sei o quê, o cheiro do vômito te dá vontade de vomitar, diferente Sim. do cocô. Se alguém caga no banheiro do Pedrinho e você passa perto do banheiro, você sente até cheiro de cocô. Mas você não fica com vontade de fazer cocô por causa disso, entendeu? Por isso que o cocô é melhor que o vômito. É, porque se alguém vomitou, por mais que você limpe, fica o cheiro. Aí você olha, sente o cheiro e você passa mal, quer vomitar também. Não existe a reação em cadeia do cocô, é isso? Não, existe do vômito, do cocô não. Não. Cocô, você olha, beleza. O não é que nem bocejo, né? É. Quando uma pessoa boceja, você vai bocejar logo em seguida. Eu não sei o que é isso. Deve cocô, ser ele meio... só vai, entendeu? É, o cocô normal. Você fica, ai, que cheirinho ruim. Você só vai fazer se você tiver com vontade. Ai, que cheirinho ruim. Ai, depende. Ai, que cheirinho ruim. É assim que fala, Romário. Ai, que cheirinho ruim. Cheiro ruim. Cheiro ruim. Mas realmente, tem coisas que o homem não explica. A ciência não explica, né? Quer dizer, a ciência explica o negócio do bocejo. O cara boceja, aí você vê, você boceja também. Por quê? Não, e não é só aí, tipo, o cachorro vê você bocejando e boceja. É, sugestão hipnótica. É interracial, né? Mas o chimpanzé é quase gente, né? Chimpanzé é quase gente. O chimpanzé acho que não conta mais como chimpanzé. Os macacos, inclusive, eles peidam e cheiram o próprio peido, né? Que é uma coisa muito humana Igual de fazer. Igual aquela pegadinha do Faustão, que ele pôs a mão no cozinho, cheirou e caiu. Deixa eu ver essa pegadinha. É o meu vídeo favorito. Pegadinha não, vídeo cacetada do Faustão. É muito bom mesmo. É meu vídeo favorito todos que os tempos. Ele enfia o dedo no coisa, cheira e, ah, meu Deus. Dá uma tombada pro lado. Ele é mesmo. Muito bom esse vídeo. Famoso macaco dramático, né? Olhar uma pessoa vomitando já te dá vontade de vomitar. É porque, vomitar na verdade, já. A boca não foi feita pra isso. Tipo, você é porque coloca é uma coisa errada, o alimento, não joga o alimento. Então, quando você vê uma parte do seu corpo fazendo alguma coisa que não costuma fazer, é estranho. É. O foda é quem tem irmão, né? Quem tem irmão sempre sofreu com isso. Viagem em família. Irmão, molecada pequena, atrás do carro. Na serra. Primeiro vomita, caralho. Ai, todo mundo vai vomitar. Aí todo mundo vai... Todo mundo vai vomitar, é um inferno. Não, mas quando fica, tipo, sai pra balada também, quem bebe em balada e tal, não tem erro, cara. toda vez não, tem alguém que passa mal. Mas daí você tem que mal. Ser fino, você tem que ir dar aquela vomitadinha no banheiro e voltar, entendeu? É, foda quando você tá puta. A última vez que eu vi, assim, eu tava num pub lotado, assim, e aí na porta, na hora de sair, uma mina foi lá na fila pra pagar. Foi lá e gorfou no chão inteiro, assim, e aí... Nossa, virou pitfall o bagulho. Você tinha que sair, aí você tinha que dar um pular poça de vômito, assim, pra pagar. Não, teve uma vez, eu tava numa festa, numa boate, num lugar muito zoado, de Brasília, Café Cancún. Quem sabe de lá sabe que lugar é esse. Virou até puteiro, praticamente, hoje em dia. Já não era naquela época? Não, acho que não. Tem certeza? Me levaram pra lá, mas não era, acho que não era puteiro, não. Bom, tem que ver. Dois amigos meus, eles sentaram, esse negócio do vômito em cadeia. Sentaram numa mesa conversando com a gente, começaram a beber, de repente, um abaixou a cabeça e colocou a testa na mesa, sabe? Ixi. Quando coloca a testa na mesa. De repente, eu só senti o impacto do vômito no chão, assim, quando o chão meio fica... Sabe? Nossa. Você sente o negócio cair. Eu falei, puta merda, o cara vomitou. Aí um amigo que tava do lado dele começou, caralho, você deu PT, como é que pode? 5 minutos depois, ele fez... a mesma coisa do lado dele. Nossa. A mesma. Colocou a testa no negócio. E vomitou. E vomitou do lado dele. Os dois ali. E ficaram Nossa, até o final da festa. Nossa, que inferno esse lugar, hein? Pois Mas é. Mas pior que você sentir o cheiro do vômito e vomitar junto é quando o vômito respinga na sua perna. É, esse respingou na minha perna. Só que eu não queria falar, é né? É desesperador. Você quer amputar a perna. É horrível. Você não quer limpar. Você quer amputar. Você quer cortar um pedaço seu fora, que foi exatamente onde respingou o negócio. É terrível. Não Mas dá. Faz parte também, né? Quando você tá... Não, não faz parte. Com a namorada e tá, faz. Eu já tive que isso. Isso acontece muito, assim, no verão, né? Que todo mundo bebe no verão, você tá na praia, assim, de férias. É, normalmente você usa Havaianas, né? E aí, pisa... É, no nossa, vômito. Aquele... Ah, para! E aí que você pisa naquele vômito assim, e aí meio que pega no seu dedo, e você tem que ficar andando na Havaiana com aquele negócio no dedo, né? Gente, vocês estão vomitando muito. Não. Que isso? Eu não vomito, eu não tenho isso. Eu não passo mal quando eu bebo. Fico louco, mas eu não passo mal, assim. Não tenho vontade de vomitar, ou passo mal, não tenho isso. Pelo menos não tive até agora, né? Daqui a pouco pode ser que comece. Mas eu não tive ainda. Não, eu não fui de vomitar, não. Então eu cuido mais das outras pessoas, apesar de estar eu também... Eu tive uns três grandes porres na minha vida. E desses três... Três só? É, porre mesmo, porre. Porre. O que define um porre, eu porre, subi porre? Em cima da mesa do Habib's. Caralho! De madrugada. Não, isso é outro isso nível. Não é porre, isso é tem que chamar de outra coisa. E eu tava de vestido longo. Acabado da formatura. Não. Aí então, tem que é nesse coisa. Nível que eu tô falando. A mesa do Habib's, meu. O quê? Que horror, Você não tem noção. Eu saí carregada, aplaudida do Habib's. Eu lembro de pouca coisa. As pessoas fizeram aquela corrente, assim, aquela fileirinha, e eles foram Você te carregando, assim. Eu lembro que eu cheguei já, gente, boa noite. Já cheguei minha Marília Gabriela, assim, meio... Aí... Sentei. Olha, formanda de comunicação, né? É, aí eu sentei. Nada, formando do terceiro colegial, tinha 18 anos. Ah, foi mais. Melhor ainda, futuro, já prevendo futuro. Futuro já tava vendo. Aí sentei na mesa, aí eu lembro que eu não conseguia pedir nada, não sabia o que eu queria. Aí eu falei que eu ia no banheiro, só que eu não fui no banheiro, eu fui na cozinha. Sabe quando você, tipo, vai? Eu fiz, ah, é uma cozinha! Aí fui andando e fui entrando. E as pessoas pensando, o que a gente faz? Segura essa mulher, que a gente faz? Meus amigos atrás de mim, todo mundo rindo do Habib's, óbvio, né? Fui lá, cumprimentei as pessoas e tal, não sei o que. Enfim, saí e fui pro banheiro fazer xixi. E aí eu lembro que aquele meu grande ritual de forrar, limpar o vaso, forrar. Sim, eu não tava, que dura 30 segundos. Dura, porque eu sou muito ninja. Comecei muito cedo, né? E aí fui, sei o que. Aí eu sentei, fiz xixi. Aí eu lembro que eu levantei, abaixei a tampa e sentei de novo na tampa. Falei, vou ficar aqui uns 2 minutinhos, né? Porque eu tô meio com sono. E aí eu não lembro, eu só lembro depois que entrou no banheiro o gerente que tava naquela hora, os meus dois amigos e as minhas três amigas. Dani, eu bateu na porta assim, eu abri a porta, tava de roupa, né? Fala. Tipo, a ignorante, né? Fala, cacete. Meu, você tá há muito tempo. Eu falei, que muito tempo? Eu fiz xixi faz 2 minutinhos que eu tô aqui. Meu, você tá há 40 minutos sentada nesse banheiro. Vamos embora. Eu, não, tô aqui, eu nem comi. Vai embora, você tá louco? Você tá maluco? Meu Deus. Aí eu fui levantar. Ah, caí, né? Eu levantei, no que eu levantei, eu sentei de novo. Eu fiz, eita. Aí meus amigos, não, a gente te leva. Aí um amigo meu me pegou no colo e me levou. Só que, tipo, eu saí meio diva, assim. Eu tava no colo do meu amigo, eu saí meio assim... Tchau, gente! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! pra todos vocês, muita saúde, porque já era perto do Natal, né, da formatura. E aí as pessoas que estavam no Habib's começaram a bater palma. E a gente indo embora, as pessoas batendo palma e eu falando, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Menino Jesus e não sei o quê. E aí eu lembro que tipo, passou várias pessoas deram a mão assim pra eu bater, sabe? Quando você bate high a mão. Caramba, que fazer high five. E teve um cara que fez high five e tinha um papel na mão. E eu segurei o papel. E aí não sei o quê, tal, tá, enfim, eu sei que eu entrei no carro, dormi no carro. Mas qual foi a hora que você subiu na mesa? Ah, isso foi um pouco antes, na verdade. Foi na hora que a gente tava querendo comer e eu não sabia direito o que eu ia pedir. Aí antes de eu ir no banheiro, eu dei uma ajoelhada na mesa do Habib's. Tipo, subi com os dois joelhos, assim. Aí o pessoal, desce! E aí eu vou no banheiro. Porra, no aí Habib's, foi quando eu fui na, né, cozinha, enfim. Aí eu entrei no carro, eu dormi no carro. Aí quando chegou na porta da minha casa, eu não queria sair do carro. Porque tava confortável e tava dormindo. Aí meus amigos me deixaram no carro, dormindo, subiram. Depois de umas 3 horas, voltaram pra me tirar do carro. E aí eu cheguei em casa, enfim, daquele jeito. Quando eu acordei no dia seguinte... E o papel? Calma que eu vou chegar lá. Acordei no dia seguinte, e como eu me olhei no espelho, eu falei, nossa. Eu tava descalça, com o pé preto, porque eu, no mínimo, pé tirei preto o sapato. Pé preto é de lei, né? É, isso aí pé sempre preto tá. Em sempre, festa, sempre tá, formatura normal. Vale, né? Vale. Tava toda descabelada, tava com uma gravata no pescoço do meu também amigo. Também é normal, isso aí. Normal, né? Enfim, aí fui no banheiro, tava passando mal de ressaca. Aí fui mexer na bolsa, pegar o celular, aquelas coisas, achei um papel. Falei, que papel é esse? Aí eu tava amassada, assim. Aí eu peguei o papel, abri, tava assim, você tá bêbada, mas é linda. E um telefone do cara. Eu fiquei pensando, falei, quem é essa pessoa, gente? Que oportunidade, né? Quem é essa pessoa? Aí eu fui perguntando pros meus amigos se tinha alguém na formatura e tal. Falou, não. Eu falei, olha, gente, do que eu lembro. Eu lembro que quando eu tava saindo do Habib's, alguém me entregou alguma coisa. Não sei se é isso. Aí chegamos à conclusão que era aquilo. Eu falei, olha só, que simpático. Caralho, o bicho foi muito... Hoje em dia, se você... Ainda bem que não foi uma Boa Noite Cinderela, nem nada assim, né? Então... Se isso tivesse acontecido hoje, você podia entrar no seu celular, entrar no WhatsApp e tal, e ver ainda a cara dele. Pois é, mas naquela época, né, em 75, não tinha essas coisas. Omelete. Queria falar do Miss Universo um pouco aqui. O que aconteceu? Com o Thiago Romariz. Foi incrível. Porque nós acompanhamos... eu acompanhei 100% da transmissão do Miss Universo. Thiago Romariz acompanhou 98,3%. Você perdeu o final, Thiago. Cara, eu não sei o que aconteceu, porque eu estava lá, estava de plantão, estava comentando ativamente. Eu estava lá. A gente estava. Cara, diálogos assim, muito rápido. Cara, eu e o Thiago. Fluido, negócio fluido. Sabe quando no o negócio... No Viber do Omelete, sabe? Tá bem. E aí a gente falando e tal, acabou o SEG, e aí eu fiquei ali vendo. Cara, no último intervalo, e olha que tem, eu acho que... Devem ter tido o quê? 38 comerciais no Miss Universo. E todos eles do Donald Trump, da cidade que ele criou pro Miss Universo. E aí, no último comercial, cara, eu estava escrevendo, eu estava com o celular na minha frente, assim, sabe quando você pega os dois assim e tá escrevendo? E eu apaguei. Ele mandou um tweet bizarro, assim, tipo, nossa, com os erros, aí ele consertou os erros e sumiu. Ele, e momentos isso? Antes ele tinha falado assim, nossa, que bom, faltam só 20 minutos. E desmaiou. A gente tava 2 horas e 40 vendo aquela merda insuportável. Quer dizer, 20 infinito. Minutos a mais, 20 a menos, pra quem não já passou. Não faz diferença nenhuma. 16 horas, faz diferença nenhuma. Não, em concurso de Miss é tipo um negócio que tá parece que tá repetindo, parece que tem 5 horas, né? Porque os discursos são todos os mesmos, as minas são todas iguais. Ah, essa, exceto Miss Jamaica, meu querido. Me fale Miss um Jamaica. Pouco do burburinho, do... Como é que chama? Furor, é isso? Ah, do furor o quê? É, que Miss Jamaica causou na humanidade. Cara, Miss Jamaica sabendo. Causou desde o primeiro momento, assim. Ela chegou já, você via que a mulher era diferente. Tinha um brilho no olhar. Um entendeu? Brilho no olhar, um cabelo curtinho, estiloso, todas as outras... Postura. Tipo... Perguntei pro Thiago, meu, quanto pesa o cabelo de uma mulher dessa? Porque tinha a Miss India lá que parecia um bobblehead, né? Cara, era Filipinas. Enorme a cabeça era dela. Era Filipinas, não era não? Na Índia era cabeçuda. A Índia tinha aquela, era aquele meio sorriso feinha. Que sorriso do gato de Cheshire lá. Do... É, ah, mas quando a mina emagrece muito assim, a cabeça não emagrece, né? E aí vira o mini crack, né? Mini crack. E ela tinha muito dente, velho. Tinha, tipo, ah, o Caio Castro tinha, tipo, também tem bastante dente. 72 dentes assim na frente. Essa qual que era? Miss o quê? Índia? Índia. Mas a Miss Austrália também tinha dente pra cacete, assim. Ela era muito dentuça. Aquela boca perigosa, assim, né? É. Boca perigosa. E mas a Miss Jamaica tinha aquele cabelinho, tipo... Pô, era mulher. A Miss Jamaica entrou pra ganhar isso. Entrou decidida. Porra, ela entrou... Olha, ela ganhou. Ela é a campeã moral do Miss Universo, é a Miss Jamaica. Porque todas as outras, olha, não estiveram à altura de Miss Jamaica. E ela foi entre as 5 finalistas. O que faltou para a Miss Jamaica ganhar, então? O que não é o que faltou nela, é o que falta... Na humanidade? No colegiado. Aos jurados. Aos jurados. Porque eles colocaram Pacquiao, entendeu? Lutador de boxe pra te julgar. O que, que o Manny Pacquiao sabe de mim? Pelo amor de Deus. De conhece de mulher esses caras. Para. Pelo amor de Deus, não é possível. A colombiana que ganhou, é óbvio que ela é bonita, entendeu? Ela é muito gata e tal. Ela é até mais voluptuosa do que o normal, ela né? Ela é gata. Ela é gata. Ela, tipo, tem bunda, não, tem ela peito, é bonita, ela é tem barriga. Ela é muito bonita. Mas, velho, a Miss Jamaica, ela devia ganhar só pela atitude. Se ela chegasse nos lugares, velho, ela ia acabar com tudo que tava acontecendo. Tá acontecendo guerra aqui? Ela ia olhar pro cara e falar, velho, não. Entendeu? Não. E ele ia obedecer. E se tiver, acaba agora. Acaba agora. Pronto. Ele ia obedecer. Ia. Entendeu? Entendi. Com ela era papo reto. Entendeu? Falando nisso, rolou algum incidente diplomático, assim? Porque teve o caso da selfie, né? A selfie da Miss Israel, que a outra lá entrou na foto. Miss Líbano entrou. A Miss Líbano entrou nenhuma na foto, né? Nenhuma das duas estava nem entre as 15, ou seja, né, esse incidente aí deve ter selado o destino de ambas. Ah, eu acho que sim, né? Porque, sim. Certeza, não pode causar esse tipo de... Não teve nada demais, tipo de mal-estar assim. No Miss Universo, isso é um absurdo. Mas não teve nada demais, não. Teve um concurso de cosplay. No ainda começo. Ficam? Teve? É sério? Teve. Não. Não é cosplay, é que eles chamam por outro nome, chama trajes típicos. Trajes típicos. Mas é muito de cosplay, é muito um... Não, a jamaicana foi vestida de baseado? Não lembro o que a jamaicana foi, mas eu sei que quem ganhou foi a Miss Indonésia, que ela foi igual um personagem do Final Fantasy, velho. Igualzinho. Tinha um... como é que chama? Sei lá, uma alegoria, sei lá o que que é. Uma fantasia muito grande. Com uma coroa cheia de negócio. A brasileira foi do quê? Eu não vi a brasileira. A brasileira foi no começo, eu não consegui ver. Gente, mas olha, a brasileira era melhor. Eu tenho muita vergonha desse negócio de trajes típicos. Nossa, era muita muito vergonha. Feio. E a Miss Canadá, que foi de placar de hockey? A de Miss hockey. Canadá foi de placar de hockey. Tá zoando. Sério. Placar de hockey. Deveria ganhar pela originalidade. Ela devia ganhar a originalidade. Ela devia ganhar. Pô, a brasileira podia vestir de jacarajé, né? Bota aquele... Um casaco em volta, assim, uma de um muqueca, colar, né? Tipo, um colar de... Camarões de camarões e caruru, assim, e aqui, mano... De Iemanjá, um colete, né? Um colete de pãozinho de acarajé, assim. E teve ódio. Também Miss Lituânia, que foi praticamente nua no lugar, com um colan super atochado. Tava na hora. Miss Lituânia, linda! Vencedora. Lituânia. Miss Lituânia. Quando ela apareceu, eu falei, Miss Universo. Essa daí é a Miss Universo. Miss Universo do seu coração. Com né? certeza. Caraca, conquistou o meu coração. Seminua, assim, um treco meio nude. Sério? Meio peladona, assim. A Argentina também tava meio peladona. Também. Meio que foi apelando. É aquela coisa mas, gente, cor a Miss velho. Precisa ter a classe. Não, não pode ir muito pelada. Tem que ser uma coisa mais fina. Mas tinha certo mistério ali, entendeu? Entendeu? Mistério. Não, me esquece. Ó, já que estamos falando de mulheres, eu perguntei. A hora que eu cheguei aqui no Omelete, perguntei no Twitter que assunto que as pessoas queriam que a gente discutisse aqui. Aí falaram do Miss Universo, falaram de algumas coisas que eu não entendi direito. Daquelas coisas de sempre, né? Coisa de nerd, né? É coisa de nerd. E aí mandaram mandaram vários links. Eu abri os links e tem um que a gente tem que comentar. Porque não tem como passar desapercebido por esse link que eu recebi do ouvinte que eu esqueci o nome, mas eu já vou ver já. Eu abri e diz o seguinte, como disfarçar a pepeca gorda? Esse é a matéria. Isso é uma matéria? É uma matéria. Saiu no blogmulherão.com.br. Não entre nesse blog porque é mas ridículo. É sério esse é, blog? É, pelo que eu entendi, é sério aqui. Tá tudo... Leu o lead aí. Ó. E como disfarça a pepeca gorda? A pepeca mas gorda... Mas o que configura você... a pepeca gorda? A pepeca tem uns lábios gorda, grossos? Tá aqui, ó. Não, o lábio não tem nada a ver. A pepeca gorda é a testa da Xana. Ah, tá, entendi. E aquele... O famoso capô de fusca. É o líder, né? É o que vem em cima, tipo... É o capô. Você vai descendo, sim, tem o capôzinho, aí tem o que fica, né, ali. É o capô e a fenda. É mais o capô do que a fenda, na verdade. O capô é a parte de baixo do abdômen já. Isso. É, ali onde, é onde vai denotar que é gordinha ou não, né? É a pata de camelo. O que, que ela ajuda a disfarçar? A pata de camelo? Não, a pata de camelo é só você não usar nenhuma calça que marque a Xana. Pronto, sim. Mas disfarçou a pata do camelo. É só isso que você tem que fazer. Qualquer calça, você tem a pepeca gorda, fica gorda. Não, pepeca gorda é uma coisa, pata de camelo é outra. A pata de camelo você enxerga. Divide. É, divide, obrigada. Divide. Mas, divide, você vê lá direitinho a Xaninha. Um lado divide pra cá, os hemisférios. Lado pra lá. Né? A pepeca gorda é a testa do negócio. Ah, fica uma bolota. Fica uma bolota. Um calo. Lembra quando você assistiu Lanterna Verde que o Peter Sarsgaard ele toma um bagulho e começa a inchar a testa dele? Aqui, assim? Aqui ela é uma pepeca gorda, só que não é venoso e amarelo daquele jeito. Entendi. E também não tem poderes paranormais. Mas a visualmente algumas têm. Algumas têm. Algumas têm. Algumas têm. Mas aí... Uma questão dos biquínis. Uma dica para dar aquela disfarçada no monte de Vênus gordinho é investir em biquínis estampados, de preferência com fundo escuro. Para passear, você pode escolher um vestido ou saia em A, que é essa abertinha. Vestidos muito grudados... revelam nossos volumes. Caralho. Então, se a sua intenção é não revelar sua pepeca gorda, não use vestidos tubinhos e nem saias lapsa. Ué, é sério isso aí, então? Pô, tô falando sério. Nossa, Dani, tá muito chato você lendo isso, para. Então, eu nossa, tô dormindo aqui com essa porra. Ah, e tem a lipoaspiração de pepeca gorda. Então, eu ia falar isso agora. Tem isso mesmo. Ah, acabei de achar. Nossa, a gente não reclama, né? As tem coisas isso não vão mesmo. Não, mas é que eu tenho que ler tudo, né? A lipoaspiração da buceta, vai. Então. Mas não vai me ler isso aí, eu quero que você entenda e me conte. Então, não mostra como é que é a técnica da lipoaspiração, mas dá pra você fazer uma lipoaspiração na sua pepeca gorda. Ah, deve ser como toda já lipo, que... abre um rasgo lá, o cara enfia um... Já que é um... Um mixer lá, um negócio de mixer e arranca fora. E suga pra fora a gordura. É, não deve ter muito segredo nisso. Olha, um fotógrafo que trabalha na VIP, na Sexy, disse que para disfarçar a pepeca gorda é não depilar a pepeca toda. Entendeu? Quando você depila tudo, a pepeca parece maior. A pepeca, a parte de cima, o monte de Vênus. Não, mas então, a tendência mais recente de depilação é justamente isso, né? Você depila os lábios e o cu e aí deixa a parte de cima, assim. Que é, como chama isso? Natural, não sei o quê. Saiu aí o melhor são os comentários. Eu vou ler um comentário só que é o suficiente. Várias pessoas falando que tem pepecas gordas aqui, ai, não sei o quê, pipipipipi. Aí tem uma menina, Carla, que comentou. É porque você nunca andou na rua e foi chamada de bocetuda, por exemplo. Aí você ia ver que não é besteira. Achei ótima, Carla comentando. Velho, achei esse site ridículo. Essa matéria é ridícula. Não faz o menor sentido. E daí que a sua pepeca é gorda, minha senhora? E daí? Qual que é o problema de ter uma pepeca gorda? Não pode ter também? Mulher não pode nada nessa vida, né? Não pode ter peito X, não pode ter pepeca Y, tem que ter a bunda. Eu acho que tem que ter a pepeca gorda também. Ah, e aí para vai, com isso. E aí vai, coloca uma calça estampada com a estampa em cima mesmo. De preferência uma seta. Uma seta. Um alvo. Gordas, eu acho uma sacanagem, né? Porque a mulher tem que ficar arrumando tudo que tem. E eu acho um saco isso, porque essas revistas que acabam com a nossa imagem, colocando corpos que não existem, faz com que você que fique neurótica. Que nem a mina na praia lá, que tá grávida de 2 meses, aí chega Gente, Fernanda Gentil, pelo amor de Deus. Lá fala, olha só essa gorda aí, hahaha. Era assim o título. Pelo amor, era assim isso. KKKK, olha essa gorda. Gente, primeiro, vamos entender uma coisa, mulheres do meu Brasil. Se você é modelo, você escolheu a profissão de... Ninguém te obriga a ser nada nessa vida, certo? Então, se você é modelo, você escolheu essa profissão, você tem altura e beleza pra isso. Você trabalha com o seu corpo. Logo, você tem que ter um corpo com um formato XYZ, porque as roupas das passarelas, as roupas dos ensaios fotográficos, todas elas têm o mesmo tamanho. Então, você tem que ter um corpo XYZ. Agora, se você não é modelo, você pode ter o corpo que você quiser, santa. Né? Se magro, gordo, grande, pequeno, pepeca, inchada, gorda... Ah, mas não é assim que funciona, né? As pessoas elas se espelham nas modelos e tal. Sim, pra ter tá o corpo errado, mas é por isso que tem tanta mulher neurótica, é por isso que tem tanta mulher que sofre de anorexia, de bulimia, de depressão, que fica escrava de dietas malucas e absurdas, que cheira cocaína pra ficar magra, Entendeu? Então é por isso que a gente vê um monte de mulher doente por aí. Porque se a Miss Jamaica tivesse sido escolhida a Miss, eu acho que tudo mudaria, tá vendo? Entendeu? Tudo mudaria. Agora, a Fernanda Gentil, uma menina super bonita, independente dela estar grávida ou não, qual que é o problema do corpo dessa menina? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu nem sabia que ela estava grávida. Entendeu? Ela teve que contar pro mundo no outro dia, porque chamaram ela de gorda da praia. E é normal, corpo normal, de não, gente normal, é. Gente real. Tem um corpo normal. Você olha para aquele corpo e fala, putz, eu tenho um corpo igual, entendeu? Tipo, não é uma sei lá, uma Gisele Bündchen que você olha... Né? Eles se retrataram. É, então. E possivelmente bobeira. Se retrataram só porque ela falou que estava grávida. Porque eu não sei se iam se retratar. Mas é por isso que você não vai na praia, Érico? Por quê? Por causa do seu corpo? É por causa do meu corpo. É verdade, você me pegou agora. É por causa daquele terceiro mamilo que você tem? Que você tem vergonha dele? Eu tenho vergonha. Não, Dani, não zoa assim, né, meu? Não, só tô perguntando se tem assim. A ver com o terceiro mamilo. Não zoa assim comigo. Tô, porra, o resto tá tocando aqui no... Tocando no lugar errado. Resta tá tocando num lugar proibido. Sei. E eu nunca falei a respeito. Você podia abrir seu coração eu agora. Eu posso abrir meu coração. Fale pra gente. É, eu realmente... Ah, Omelete Nights. E chegou mais um Twitter aqui, ó. O pornô live action do Bob Esponja teve continuação. Primeiro, eu nem sabia que... Caralho, que tinha um pornô, não tô sabendo, não. Um primeiro pornô do Bob Esponja. Vocês estão sabendo disso? Não. Eu não tô sabendo. O cara me mandou isso aí. O que é isso aí? É verdade? O pornô do Bob Esponja. Cara, é muito grotesco. Mas grotesco em que sentido? Muito grotesco. É tipo um cara dentro de um colchão. E ele é o Bob Esponja. Daí ele tem que comer as pessoas, sabe? Agora... Mas eu penso. Alguém fica excitado vendo essa porra, entendeu? Mas é o mesmo. Aqueles mesmos negros que ficam excitados com um cara com roupa de borracha, não é? Roupa de ursinho. Deve ser essa coisa aí, meu. Mas escuta, eu não vi ainda o pornô do. É, deve ser os caras que gostam de ficar. Porque o furry, ele tá se curtindo ali dentro só. Não, mas tem os. Eles se abraçam. Então, eles se abraçam, mas eles não têm eles não têm pipi, os furries. O furry, ele usa aquela roupa, é como se fosse aquele... Sabe aquele trenzinho de praia? Que tem um monte de bicho, tem uma pantera cor-de-rosa. Uhum. Sim. Sei. Sabe? O pateta. Né? Que tem aqueles... O Teletubby. Assim, um Teletubby. Os furries são mais ou menos aquilo, assim. Um cara, eles têm as suas roupas. E aí tem furry, tipo, tem o furry de unicórnio. Que ele só pega outros furries de unicórnio. Nossa, é muito específico isso pra mim. Tem as sessões de furry que você pode pegar qualquer um, que todos eles se pegam. O cachorrinho pega o ursinho, que pega o gatinho, que pega o racunzinho. Tá, mas você acha que a pessoa que curte o filme do Bob Esponja, filme pornô do Bob Esponja, não é esse cara que gosta dos bichinhos? Eu acho extravagante demais. Eu acho que o cara quer fazer algo extravagante demais, sabe? Puta, é a indústria do pornô em desespero. Como que a gente Olha, eu acho salva? Que, antes de mais nada, eu não assisti o filme do Bob Esponja e eu também não fico exigindo que os filmes sejam realistas, entendeu? Porque é justamente um negócio que eu fico falando contra aqui. Mas o cara não pode ser o Bob Esponja e comer todo mundo, entendeu? Porque o Bob Esponja é o contrário, ele é esponja, ele é cheio de buracos. A gente tem que ver qual que é a sinopse desse filme, né? Tem que ver isso. Qual que é a história do filme? Por exemplo, você pega ali os personagens do Bob Esponja. Quem são? O Bob Esponja, o Patrick, que é um bicho que tem várias pontas. O Lula Molusco, que é outro bicho que tem tentáculos e várias pontas. É. E o Bob Esponja é uma esponja. O Bob Esponja tem vários buracos. Como é que você deduz disso? Entendeu? Você não pode fazer um filme que o Bob Esponja é o comedor. Isso é contra a lei da natureza, entendeu? Ele absorve. Esponja serve, na verdade, ele não devia comer ninguém, nem ser comido. Ele devia limpar o resto. Ele devia limpar... Então, tipo, se a gente for colocar ele dentro de um cenário pornô, ele seria, tipo, a faxineira do motel. Ele seria a faxineira do motel. Exato. Vai lá o Patrick com a... Ele ia ter que ficar só olhando. Na verdade, pelo fato dele ser esponjoso e dele ter cavidades e buracos, entendeu? Ele pode ser que nem o American Pie lá, que o cara enfia o pau na onde ele acha. O Bob Esponja é tipo... O Bob Esponja é tipo isso, né? Bob Esponja é esse... É o invólucro, né? Antes da gente terminar, eu queria falar um negócio. Que eu discuti muito esse final de semana com meu irmão, o pessoal que tava lá em casa. Rolou um jogo esse final de semana do Real Madrid contra um time zoado da Espanha que tá em último lugar lá do campeonato. Sei lá, penúltimo. E aí, Cristiano Ronaldo e toda a sua volúpia, gel no cabelo e... Sempre, né? É, muito, muito bem vestido. É, não jogou nada e o Real Madrid tava empatando o jogo, super ruim, ia perder a liderança. Em dado momento, ele brigou com um cara no jogo. Cristiano Ronaldo? É, teve um cruzamento, aí ele foi, deu um pontapé no cara que tava de costas pra ele, deu um pontapé nele na canela do cara, aí o cara caiu, como se tivesse levado um soco na cara, e aí veio o outro pra cima do Cristiano Ronaldo, ele foi e fez assim, meio que pegou no rosto dele. Aí o juiz foi e expulsou o Cristiano Ronaldo de cara, assim. Beleza, justo, foi expulso. Só que o Cristiano Ronaldo, pra quem não sabe, ele é odiado no mundo, por muitas pessoas no mundo, porque ele se acha, ele é marrento. E aí ele saiu, a reação da torcida, quando ele tava saindo de campo, porque quando você é expulso, você não pode ficar no banco de reservas, você tem que ir direto pro vestiário. Uhum. Quando ele saiu, a reação da torcida era um negócio bizarro. Tipo, as pessoas na arquibancada queriam matar o cara. Você via, tipo, a câmera pegava na torcida assim, seu escroto, filha da... xingando ele, e ele passando reto. Reto, parecia uma diva. Tipo, ele andou assim, e aí ele olhou pro telão, ele viu que ele estava no telão, como ele sempre se olha. Aí ele pegou a camiseta dele, fez assim, na camiseta do Real Madrid tem um símbolo, não só do Real Madrid e do lado tem de campeão do mundo, melhor time do mundo e tal. E ele olhou assim, olhou pro telão, limpou o negócio. E desceu a escada. Velho, o nego ficou muito revoltado com ele. E aí a discussão que aconteceu foi... Depois o Messi jogou super bem e tal. E aí tava todo mundo discutindo. Ah, o que é ser um ídolo? O Cristiano Ronaldo ser desse jeito, ele é ídolo de muito moleque. Mas o que o Messi tem a ver com isso? Então, porque o Messi jogou muito bem no outro dia e não fez nada disso. É aquele jeitinho dele. O que é melhor? É um cara... É errado o Cristiano Ronaldo ser esse cara... Marrento e tal. Ele é foda. Só que ele fala que ele é foda. Já o Messi, por exemplo, é aquele cara. Ele é foda, mas ele é aquele cara. O Messi nem sabe que ele é foda, né? Sabe. O Messi sabe. Ele não é. Ele não tem uns problemas aí. Então, mas é errado o Cristiano Ronaldo. Tem um grau de autismo. Então, ele não sabe. Ele sabe que ele... Não, ele sabe. Ele é dono do time. Ele escolhe quem que vai jogar. Ele é errado. Ele apareceu, velho. O Messi é muito mal assessorado. Ele tem uma propaganda lá de Buenos Aires. Buenos Aires? Na TV a cabo tem uma propaganda. Venga para Buenos Aires. Era uma coisa assim. Vem para Buenos Aires, tem tudo aqui. Aí eles ficam lá fazendo. Aí ele aparece com uma camisa, uma camiseta verde água, de gola V, que ele parece um paciente de hospital psiquiátrico. Entendeu? Cristiano Ronaldo nunca apareceria numa propaganda desse jeito. As pessoas ficam criticando as roupas do Messi, eu acho sacanagem isso. Mas ele é muito, ele tem muito mau gosto. Esse último terno que ele usou... Que foi o mesmo do ano passado. Eu nem sabia disso. Eu achei bonito aquele terno. Eu acho o Messi estiloso. Caraca, mas não pode. Eu achei aquele terno sucesso. Dani, como é que o cara vai numa premiação que só tem uma vez por ano e ele usa o mesmo terno duas vezes? Porque o terno é maravilhoso. Não. É bonito, ele quis usar de novo aquele terno. Que ele usou a primeira vez e perdeu. E perdeu, exatamente. Você entendeu? Então ele quis usar de novo porque, eu gostei tanto dessa roupa que eu vou usar de novo. O que eu fiquei mais puto foi o seguinte, tipo, eu fiquei defendendo o Cristiano Ronaldo pelo seguinte, velho, ele é bom, entendeu? Ele sabe que é bom. Ele precisa entrar na formazinha do ídolo pra ser o cara a seguir, sabe? Não, ele pode ser um filho da puta. Ele pode ser foda, entendeu? O cara é foda, eu sei que sou mesmo. Por que vocês estão me xingando aí, ó? Sou o melhor do mundo mesmo, entendeu? Se fodam vocês. Futebol tem um monte de cara, assim, que é... tipo, o cara maior astro e é super marrento. Se fuder, velho. É que assim, o Messi, ele tem carisma. O Messi, ele tem problema. Ele não lembrava que ele usou o terno no outro ano, entendeu? O Messi, ele é um cara carismático. Nossa, eu não acho ele carismático. Ele passa, assim, uma imagem de uma pessoa boazinha e tal. O Cristiano Ronaldo passa uma imagem de um cara... agressivo, meio que caga pra você, entendeu? É. E você não quer que o seu ídolo cague pra você. Você quer que o seu ídolo seja um cara legal. Agora, uma coisa legal, que as pessoas então têm que se acostumar, que... assim, e que vai acontecer pra sempre, a partir de agora, sei lá, é que o cara realmente, ele se olha no telão, ele vê que ele tá lá e, tipo, ele atua pra câmera, ele entendeu? Atua. A mesma coisa o Neymar, que ele fica arrumando a cueca, não sei o quê, pra aparecer a marca e tal. Gente, tem que falar do Anderson Silva, que vai lutar agora, sim, sábado. Eu tô horrorizada, sábado. Desesperada, eu quero morrer. Ah, é sábado agora? Eu tô sábado muito agora. Nervosa. Muito nervosa. Sábado agora. Aliás, o Grampa que dirigiu o comercial da volta dele. E aí, meu? Do Batman? Eu não sei se foi do Batman. Tem um que era o que falava do Aranha. O Aranha então, vai voltar, não sei o quê. Mas é o Batman, né? É ele subindo o poço. É o do Batman. Foi ele mesmo? Que dirigiu, foi. Ah, tá. Gente. Eu não vi, você gostou? Gostei, mas eu vi muito Batman, né? E me lembrou Dark Knight Rises, aí não foi muito legal ver assim. Mas a ideia é legal, é tipo... Como é que é a tagline do Dark Knight Rises? Você precisa cair pra saber se levantar? Essa é do... Desde o... Essa é a tagline. Spider's back e tal. mais forte ainda. Mas é legal, é bem... A ideia do negócio é boa. Mas, gente, e se esse homem não ganhar, o que nós vamos fazer? Mas devem... Essa luta aí, esse cara aí que ele vai lutar agora... É o Dias, né? Eu não sei quem é. Eu acho que é bom. É o Dias. É bom. Ele cara, é bom. Não maneiraram com o Anderson Silva. Não, ele é bom. Ele é bom. Se o negócio, tipo... Independente de quem o Anderson Silva lutasse, a não ser que fosse um novato, ele vai entrar com... Todo mundo vai ficar receoso com ele. Não adianta. Eu tô apavorada. Gente, vocês não agora, sabem. Se ele ganhar, nossa, o Dana White já garantiu. Nossa, se ele ganhar, ele vai disputar o cinturão. Com o mesmo cara? Com o bichinho lá, que eu esqueci o nome dele já. Que bichinho? O cara que ganhou dele. Ah, Weidman. O Chris Weidman. Se ele ganhar, ele já vai direto pra disputa. E o treinador hoje deu uma entrevista falando que a perna dele está 200 vezes melhor do que antes. Ah, lógico, é. Colocaram um titânio no lugar do osso. Cara, mas quebra, mas nem fudendo agora. Acontece. A minha sobrinha quebrou o cotovelo. Colocou um pino. Uns anos atrás. E puseram lá um monte de pino. Ela caiu no parquinho de cotovelo, assim. E o cotovelo da estilhaçou em 800 pedaços. E aí teve lá um médico que teve a paciência de juntar todos os caquinhos. Caraca. Super bonder, né? Juntou tudo lá, refez o cotovelo, botou uns pinos lá, tal, beleza. E o troço ficou bom, solidificou ali, calcificou de novo e tal. E ela tem hoje um cotovelo, velho, que parece um pomo de ponta de espada, assim. Caraca. Sabe? Um ariete. Pô, se ela fizer Muay Thai, hein? Nossa, tipo uma arma, o cotovelo ela dela. Tem um cotovelão quadrado, assim. Tipo, não, você olha, não vê muito, mas aí quando você põe a mão, assim, vê, sabe, fala, cara, ele tem uma base ali. Nossa. Então ela não perde, por exemplo, braço de ferro. Ela tira braço de ferro com os moleques da classe e não perde. Caraca. Porque ela trava aquilo, é tipo um tripé, assim. Nossa, ela é o ciborgue, praticamente. Olha que da hora. E aí talvez isso possa ter acontecido com a perna de Anderson Silva, pode entendeu? Ser. Tipo, mas é engraçado que você tá falando que tá desesperada. Tô apavorada. A gente assistiu essa luta junto, não foi? Eu acho que eu não vou assistir. Eu tenho medo também. Eu acho que a gente assistiu essa luta junto. A gente viu uma luta... Aquele quebrou a perna, foi junto. Ou foi com você que eu tava? A gente viu uma... Acho que foi contigo, foi. A gente viu o anterior junto. É, anterior. Mas aí eu sei que... Eu assisti o UFC depois de muito tempo, eu assisti esse sábado. Rolou um UFC e foi do Gustafsson, que é o cara que o John Jones tinha ganhado. Ele é sueco, ele lutou na Suécia contra um outro cara. Se ele ganhasse, ele ia voltar a enfrentar o John Jones. Cara, o estádio estava lotado, entupido, muito cheio. Várias suecas. Muito, muito, muito cheio. Várias suecas. E ele entrou com uma marra sinistra. O cara vai ganhar. Porque a luta do John Jones com ele, muita gente falou que ele ganhou. Porque foi na decisão dos juízes, né? Mas ele entrou bem e tal. Foi contra um cara lá, não sei o que, Johnson. Mano, ele levou uma surra desse negão. Ele levou uma surra. Que eu lembrei do Anderson Silva. Pois é, porque falei, vai ser a mesma cara, imagina, coisa. No Brasil... O cara tava na Suécia, sabe? Em casa, ele levou uma surra de dar dó. E ele era, tipo, 15 centímetros mais alto que o negão. Nossa. Ele levou uma na orelha. É boa, ele caiu. Quando ele caiu, o cara começou a socar ele por baixo. Ele tava assim, agachado. E o negão encarcou nele atrás. E começou a dar soco na cabeça dele. O negão encarca atrás, é muito complicado. Aí, meu amigo... Aí, quando eu olhei pra cara dele, eu falei, olha... Coitado, o negão encarcou e ainda deu na cara. Pá, ele fazia assim, ó, a cara dele, ó, quando ele... E o murro saía no queixo. O juiz ainda deixou ele levar uns 3, 4 murros no queixo. E a cabeça dele fazia... Blá, blá, blá, blá. Ele saiu, levantou, não tava entendendo nada que tava acontecendo. Aí começou a chorar, copiosamente. Chorar? Chorar. É, também é humano, né? Ele começou a chorar muito, tipo, ai, desculpa, não sei o quê, blá, desculpa, blá. Suécia. Bom, pô, mas a vantagem de botar pino na perna assim, por mais que ele não perca ou que ele se aposente e tal, é que ele consegue prever o tempo, né? Quando você tem pino assim, então, você sente que não vai mudar o tempo, né? Opa, vai mudar, vai também dar, ó, a frente fria tá chegando. Mas aí, se o Spider se aposentar, ele pode ter um futuro aí como apresentador da previsão do tempo. Eu só espero que o Anderson Silva de verdade ganhe. Eu não aguento mais decepção nessa vida, entendeu? Não aguento mais ficar sem água, não aguento mais ficar sem luz. Não aguento mais lembrar da Copa do Mundo. Você tem que pensar como vai ser a Olimpíada ano que vem. Nossa, velho. Como vai ser pelo a Olimpíada, amor cara. De Deus. Não. Olha, esporte no Brasil já foi uma coisa que a gente só tinha alegria, entendeu? Todo mundo fudido em 91, 2, 3. Mas era o Senna, né? Tipo, caralho, o Senna era tipo era o Senna, depois veio mundo. O Guga, não sei o quê. O Guga, sabe? O Romário. O Popó não ganhava nada, mas pô. Popó, Ó, oh, é pó, pó, pó, pó, velho, só dava... Pó, pó, pó, pó, pó. Caralho. Pó, pó, pó. Depois você vai... Pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó. Lembrei dessa música, não sei porquê. Ai, pó, pó. Ah, agora o Anderson Silva vai... Ai, velho, por favor, ganha. E o Medina, cara, eu falei com o Medina esses dias pelo telefone e o Medina fala assim, tudo bem que eram 10h30 da manhã. O foda é que o Medina, ele trabalha com mar, entendeu? Tipo, é água, aí você lembra de água, aí você lembra de água, estamos fodidos de qualquer jeito. É, mas o Medina, ele fala assim, alô... Aí você faz uma pergunta. E aí, Medina, o que tá rolando aí? Então, tá legal. E você fica, será que ele desligou o telefone? O que tá acontecendo com o Medina? Porra, aí ele fala de novo. Aí ele fala, meio de... Né? Aí ele fala, porque não sei o quê. E aí eu acho que não sei o que lá. É, ele não tem muito carisma mesmo. Não. E aí eu acho surfista, que é, né? Isso. E aí você fica, pelo amor de Deus... Fala alguma coisa, porque eu tenho um horário nessa rádio. Não é de graça essa merda. Fala rápido, fala direito. E ele fala numa velocidade que deve ser muito coisa de surfista, né? É, coisa de gente da praia, né? Com certeza. Mais tranquila, sossegada, que tem que esperar. Porque o surfista, ele espera muito pra pegar a onda certa, né? Tem que esperar muito. Então ele tem o quê? Ele aprendeu a ter uma paciência. Então ele já entra... No mar ou vida? É tipo Barbárvore, devagar, Senhor dos Anéis. Tipo isso. Tipo Barbárvore. Manja o Barbárvore, Dani? Tô ligada. O Barbárvore, como ele vive 800 tipo anos, ele fala, não preciso pensar nisso agora. Eu vou pensar ao longo mas aí. Mas eu fico muito preocupada porque o Medina tem 21 e tá desse jeito. Já tá lesadão. O Medina com 40, 30. Nossa. Ele não vai nem falar mais, tinha um coitado. Vendedor de picolé na praia. Famoso picolé de maçã, picolé Caicó. Fui pedir pra ele, cara, me vê um picolé aí, por favor, de morango. Aí o cara... Ia lá, abria o carrinho de picolé, procurava. Tem não. Então vê um de cupuaçu. Procurava. Tem não. Falei, cara, de que você tem? Ixi, lá vem. Tem amendoim, cajá, mangaba, qual era? Graviola. Me vê um de graviola, adoro graviola. Tem não. Filha da puta, qual, velho? Deixa eu ver o que parece tem piada aí do Chapolin. Uau, velho, tem, não. Nessa tem não. Desgraça. Porra, ele falou, não, então me dá um sorvete, porque eles vendem picolé e sorvete. Me vê um sorvete de coco. Tem não. Falei, obrigado, cara, vai nessa, eu não quero mais picolé que e merda, porra nenhuma. O que tem aí dentro? O que você tá vendendo nessa desgraça? Tá muito estressado, eu não, Thiago, peguei o picolé. Velho, o cara parou. Você tá precisando de férias, Thiago. Você tá muito paulistano, cara. Não, pelo amor de Deus. Tem não. Vai se fuder, mano. Vende picolé direito, caralho. Não, tá doido. Não vem, não. Eficiência, entendeu? Eficiência. E outra. Era 1,50 o picolé. Picolé é caro da porra. Picolé era de 50 centavos antigamente. Esse picolé Caicó. Assim, é caro pra caralho, 1,50. É muito caro, era 50 centavos. Vai na paleteria, vai no sorvete de massa aí, os paga 15 conto, duas bolas de sorvete. Não, isso aí não, tava na praia, entendeu? O picolé devia ser R$1 no máximo. Agora, você falou dos picolés, quando eu era pequena, eu comia direto aqueles gelinho, né, geladinho e tal. Sim. Você para pra pensar, hoje é a coisa mais nojenta do mundo. Você acha que eu peguei AIDS com... enfiou a mão... Omelete Nights. Hasta la vista, baby.